119-8. Muito obrigado, uma boa noite, Ronaldo. 6 na 3. Controle, boa noite, gol no meio na 3. Gol no meio no 3, boa noite, contato radar na decolagem, sube e mantenha 360, sai da Arbo Elefa. 360, Arbo Elefa, gol no meio na 3. Tal de boa Elefa, dá presente? Mantenha o perfil de saída, gol no meio no 3. Vamos manter então, gol no meio na 3. Estamos centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 125.1, alterna 133.95. Boa noite, 85, boa noite. Boa noite. Controle, o Bravo com o Índia, nível 070, está espumando o bonde ao 23. Gente, Bravo Kilo Índia, aguarde para Azuri, bom for arrival, Stanford Level 050, KNH1010. O Solar Web 7067, 5827, autorização Galeão 360, nível, muito boa noite. 5827, informação Vita, ajuste 1010, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Autorizado Salvador Galeão, via piso 1-0, após ESMAP, Lúvido, Barbacena, Toquim. Meio de voo 360, saída da El, Leda, pós Leda Bridge. Chegada da pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5046 e o controle de Salvador 119.8. Então, emergente 5827, está autorizado para o Galeão, nível de voo é o 360, e a rota do plano, só pelo 1-0, tem de mapa, do Suárez, é Barbacena, pode mandar direto para o Suárez. Vai colar da pista 1-0, primeira curva direita, pista da Elvina, depois direto para o Bridge, 5046, transponder, 119.8, controle de saída, o gate é o 04, estamos de volta para o Suárez, estacionamento. Procedimento correto, aviado 5827, chame pronto. O 5827 no 4 já está pronto, já foi posicionado. Mantinho, autorizado, pushback, chame para táxi. 5827. Chama para táxi, 5827. Muito boa noite, o TRIP 5218, tem sua informação. TRIP 5218, boa noite, chega da Mar e desça para nível de voo 060, ajuste 1010. Descendo então para 6 mil pés, 1010. Controle ao gol no meio, no 3. Gol no meio, no 3, chame centro, resiste na sequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, gol no meio, no 3, muito obrigado, bom trabalho. Tá bom, gol. Autoriza pro de turno, pro trip 5218. TRIP 5218, mantenha o perfil de chegada, número 2 na aproximação. Mantendo perto. Alô, Chané 6310. Sei que tá um pouquinho cedo, senhor, mas poderia adiantar a saída prevista da Recife? Perdão, confirma o web 5827 para o táxi, é isso? Não, é o Oceané 6310 para a cópia. Ok, 350 autorizado para Recife, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5052, o controle em 119.8, corteja. 0350 para Recife e a Peruísco 58, decola da pista 1-0, curva esquerda. Puca, transição Aracaju, 5052 ao transponder e 198 ao controle. Correto, chame pronto para acionamento ou chame a 310. Vai chamar, muito obrigado. Para o táxi do web 5827 com 23 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. 23 a bordo, 4 horas e Guarulhos. Está livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre de 118.95. O altímetro 1010, tenha uma boa noite, hoje, pela web 5827. Sim, então de direita, no ponto de espera, 118.95, com ajustado 1010, boa noite, bom feriado. Boa noite, Torre Salvador, WebJet 5827, pode esperar dando 0. 527, autorizado a linha de decolar pista 10, 090 graus, 109. Autorizado a linha de decolar pista 10, WebJet 5827. Então, controle, o 5827. 5827, decolou o Zuno 2 e o controle em 1 no 9.8, boa noite. Boa noite, esse controle é gato, vai bem, 5827, bom feriado, boa noite. Oi, muito boa noite, Web 5827, cruzando agora 2100 metros, na Euleda. Web 5827, boa noite, contatadana decolagem, sube mantenha 360, saída da Euleda Bridge. Saída da Euleda Bridge, 5827. O 5827, possibilidade de voar, Euleda, querido. Autorizado da EL, Web 5827. Da EL, 5827. 5218, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 2309. Air Azuri, send 2000 feet, NH1010, clear the air, final approach, one step. Copy, descend the 2000 feet on KNH1010, and the clear for ILS runway 10, and report when established at ISO 851. Trip 5218, desça para 3000 pés, ajuste no 090, reduz a velocidade para 1909. Poxa, reduzindo 90, descendo 3000 pés. Trip 5218, vetoração para sequenciamento, mantenha presente PRO limitado pelo localizador. Confirmar PRO, por favor. Trip 5218, mantenha PROA 035. Poxa. Gol no 398, chega da mar e desça para nível de voo 050. Ajuste 1-0 no 1. 5827, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Em 125.1, 133.15, pro F5827, uma boa noite. 133.95. Em 133.95, a secundária, grato, boa noite. Boa noite. O TRIP 5218 pode curvar direito? TRIP 5218, autorizado nessa prova, interceptar o custo localizador, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 1, repasse estabilizado. 10 no 1, para localizar. Azuri 851, complete final in Kentucky Tower, 118.95. 118.95, my Azuri 851. IP 5218, tráfego que o precede 9 milhas, Airbus 310, mantém 140 de ground speed. Oi, chefe, está mantendo 150 agora, está no localizador, no glide, por favor. Good evening, Azores 851. Check the landing gear. The wind is 090 degrees. 10 knots, QNH 1011, clear to land runway 10. H10011, clear to land runway 10, Azores 851. Checking gear. TRIP 5218, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 95, está estabilizado. O TRIP 5218. Boa noite, TRIP 5218, complete a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Aguardando. Nado 65 milhas, nordeste do VOR de Salvador, chama Aracaju na frequência 120.3. 8851 on the ground at 23, vacate the runway on your right, and call ground control 129 for taxi. Have a good night, sir. Good night. Thank you, sir. 851. Astoras 851, clear taxi via Alpha Juliet Gate 10. Via Alpha Juliet Gate 10, Astoras 851. 35218, o vento de 080 graus com 8 nós, o altímetro 1011, checando o trem, está autorizado o pouso na 10. Tio pouso livre na pista 190, o trem está embaixo, travado. Runo 398, livre da restrição em TAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1090, autorizado o sinal do procedimento LS, após ser autorizado. Base TAP 2.000 pés, 1.010, autorizado ILS, 310, vou cumprir na 2. Runo 398, ajuste 1090 no 1. 1090 no 1, 3 na 2. Paulo Salvador Tantra 662, ciente da Victor, autorização Natal 390. Na 3662, formação Vitor, ajuste 1011, aguarde para cópia. 1011, aguardando para cópia, Tantra 662. Número Oceaner 6310, na ponte 6, ciente da Victor, pronto para o pushback estacionamento. O Oceaner 6310 vai aguardar um chamado mais 2 minutos. Informação Vitor, dentro do distante será Whisky, ajuste 1011, aguarde cópia. Aguarda cópia, 3, 2, 5. Tá passando o Romeu Tango Golf, é a sua identificação. Papatango Romeu Tango Golf, contato radar, 59 milhas, sudoeste do Belo Horizonte, Salvador, mantém-se em condições visuais, ajuste 10 no 1, mantenha-se em condições visuais no corredor Caixa Prego, reporte no plantel desse. No solo aos 24, ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9. Tenha uma boa noite. Ao livrar, vai chamar em 219 graus, 2 à noite. Boa noite, 35. 218, livrou no pescoço. Tripcinho 218, vai sair táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue o táxi via Alfa e vai reportar antes da Juliette, 218. Autorizado Vera Cruz, está presente, contanto que inicia a descida até 2.500, o Romeu Tango Golf. Paulo, Otan 3662. Possível. 3662 está pronto, senhor. Gostaria de fazer o acionamento na posição. Seria possível fazer acionamento aguardando a cópia? Autorizado acionamento na posição, aguardando cópia, ok? Autorizado, aguardando cópia, tá? 3662. Poxa, né? 6310 autorizado, pushback, aposto para o táxi. Botão 3662, pronto, cópia? Afirma, botão 3662. Autorizado Salvador, Natal, via UP Zulu 190, nível de voo 370.